andei sozinho pelos caminhos, buscando paz sem encontrar. Mais uma cruz vi ao longe, e ali pude me ajoelhar. Foi ali que eu fui salvar. O sangue puro que jorrava falava mais que mil sermões. Ali Jesus sofreu calado, tomando sobre si o eterno amor de Deus por mim. Na cruz me achei, ali ganhei abrigo. Jesus agora é meu amigo. Foi na cruz que eu nasci. Quantas almas ainda choram, buscando luz no vazio, mas Cristo chama, estende a mão, quer dar perdão e salvação. Com seu amor tão fiel, hoje eu canto com.